ano de 2003. Gospel hip hop futurista apresenta pra vocês Kit, Jackson, Jordan, com vocês Freedom, liberdade, em nome de Jesus, ex-barão. Oh Senhor, de coração confesso a ti, eu não terei coragem de fazer o que fez por mim. Tanto sofrimento, passou por me amar, próprio sangue derramou pra me salvar. Fui ferido e humilhado sem merecer, teve sede, prédio, alma, mas lhe deram vinagre pra beber. Sua cabeça foi machucada pela coroa de espinhos, carregou a cruz pesada, açoitado pelo caminho. Na multidão, poucos se lamentavam e muitos riam, mas de ti Jesus só gemido de doce ouviu. Quando na cruz de braços abertos foi pregado, entregou sua vida por mim, quando disse está consumado. Por mim e por você aí, aí, está consumado. Senhor Jesus, Senhor, ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O poder de Deus mais uma vez se manifestou. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo venceu a morte ao terceiro dia. Ressuscitou, o plano de Deus se cumpriu. Quando Jesus novamente para o céu subiu. Aham, para o céu subiu. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Sei que não sou merecedor pelo sacrifício que fez em meu favor. Por isso eu peço a tua misericórdia, pois sou um pobre pecador. Então vem, arranca do meu coração tudo que não agrada a ti, para que o teu querer em mim venha se cumprir. Assim para sempre, com teu louvor vou cantar como prova de gratidão por me salvar. Obrigado Jesus Cristo, ei, por me salvar. Por me salvar, ei, por me salvar. Senhor Jesus, louvado seja. Por você um dia, pode ter certeza que ninguém faria. Simplesmente se entregou à própria morte para nos dar a vida, mas ressuscitou para provar que nele está a solução. Pra quem procura o caminho para libertação, o caminho pra cura, mano, só Jesus pode salvar a sua vida. Então abra o seu coração, ele quer curar suas feridas. E como prova de gratidão, levante suas mãos comigo e cante comigo em adoração. Em adoração, em adoração, em adoração, em adoração. Ano de 2003, coligação Brasília, São Paulo, Silveira, DJ Rafa, Freedom, ex-barão. Em nome de Jesus.